sagradas, onde Jesus esteve, ele adquire o tracoma, uma doença infecciosa na vista, que se não fosse debelada, provocava a morte do corpo, para a qual o único tratamento à época era queimar-se os olhos com ferro ligeiramente curvo, queimando até quase as orelhas. Francisco vai até a cidade de Assis e na praça, diante de Dom Guido, bispo e seu amigo, cercado por seus companheiros, Frei Leão e tantos outros, se ajoelha e submete-se ao tratamento. E naquele instante que tem o ferro em brasas aproximar-se dos seus olhos, o que o tornaria cego até o final da vida, ele não chora, não reclama, não abjura o nome de Jesus, mas diz as seguintes palavras: Benevenuto fratello fogo. Bem-vindo, irmão fogo. Por favor, seja gentil comigo. Eu sempre o tratei tão bem. E enquanto tem seus olhos queimados, Francisco canta as qualidades do fogo, canta as virtudes daquele instrumento e canta ao irmão sol, ao Altíssimo. Frei Leão desmaia imaginando o sofrimento que ele passava. No final de sua vida, quando era transportado em uma maca pelos seus companheiros e as pessoas se enfileiravam para despedir-se daquele homem santo, eles têm que dizer a ele: Francisco, por favor, cale-se. Porque se você continuar cantando, as pessoas não vão acreditar que você está à beira da morte. Por favor, faça silêncio. E ele cantando: bem-vindo, irmã morte corporal. Bem-vindo, irmão sol. Cantava ao Altíssimo, às estrelas, ao irmão vento. Era um ser em plena comunhão com Deus, meus amigos. Porque quem conhece Jesus nunca mais será o mesmo. E nós conhecemos Jesus com tanta profundidade que temos o Consolador, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que vem nos apresentar Jesus de novo, nos trazer a Boa Nova em toda a sua inteireza, vem nos falar das alegrias, da única fatalidade da doutrina espírita, que é que seremos todos nós, um dia, puros espíritos superiores, cheios de toda a plenitude e felicidade. A única certeza do espírita é a felicidade. Obrigado, devido ao nosso tempo, faremos apenas mais uma questão e avaliamos que pedimos desculpas pelas questões que não puderam diretamente ser respondidas, porém, percebemos que na falação, na palavra do Nazareno e até mesmo na resposta dessas poucas três ou quatro questões, ele atendeu as demais questões. É que a gente se empolga falando de Francisco de Assis, né? Mas quem quiser pode mandar para o meu e-mail, tá pessoal? nazarenofeitosa@gmail.com. Nazareno Feitosa, ou então no nosso site tem algumas de nossas palestras também, vocês podem baixar gratuitamente no site, tá? É www.nazarenofeitosa.com.br, tá bom? Quem quiser pode mandar por e-mail, ou então visitar o site, no site tem um e-mail. Okay, e para a última questão, como exercitar o auto-perdão se ainda somos tão orgulhosos, não reconhecemos nossos próprios erros e nem mesmo sabemos perdoar ao próximo? Pois é, vai ser um grande desafio para nós. Na hora que nós aprendemos a nos auto-perdoar, nós vamos ser muito mais tolerantes com o nosso irmão que se equivoca. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então é um exercício de humildade, de não querer se comparar com esses grandes seres da humanidade que nós falamos, reconhecer aquele Cristo amoroso, generoso, sempre gentil com os pecadores. Jamais condenou nenhum deles, e ele poderia. E nós, não, ao contrário, pegamos o nosso saco